Seremos, pois a cada dia Cristo nos conduz, em sua graça nós avançaremos, mostrando ao mundo toda a sua luz. E ainda que as pessoas nos persigam, já temos a vitória final. Vezes pensamos em fazer a vontade do Senhor. Devemos sempre avançar pela fé, fiéis até a morte nós seremos, pois a cada dia Cristo nos conduz. Sua graça nós avançaremos, mostrando ao mundo toda a sua luz. E ainda que as pessoas